doutor, você precisa me ajudar nessa causa perdida. Perdi noção dos copos e agora tô perdendo o amor da minha vida. O álcool tira o freio que a gente tem na língua e aquela vontade de trair, ele potencializa. Aí a gente realiza. Eu fui réu primário e o meu crime foi agir como um otário. Advogado, deve ter no meio desse livro advogado, uma lei que salva arrependido. Advogado, prende ela aqui comigo. Advogado, deve ter no meio desse livro advogado, uma lei que salva arrependido. Advogado, prende ela aqui comigo. Não deixe ela livre pra outro bandido. Logo tira o freio que a gente tem na língua e aquela vontade de trair, ele potencializa. Aí a gente realiza. Eu fui réu primário e o meu crime foi agir como um otário. Advogado, deve ter no meio desse livro advogado, uma lei que salva arrependido. Advogado, prende ela aqui comigo. Advogado, deve ter no meio desse livro advogado, uma lei que salva arrependido. Advogado, prende ela aqui comigo. Advogado, deve ter no meio desse livro advogado, uma lei que salva arrependido. Advogado, prende ela aqui comigo. Não deixe ela livre pra outro bandido.